A vida em sua complexidade nos apresenta em vários planos. Em cada um deles, uma descoberta. Na maioria das vezes, são como provações, acontecimentos necessários ao nosso crescimento espiritual. Mas nossa autopiedade nos impede de encararmos dessa forma. Com isso, sofremos, e sofremos muito. Não nos julgamos merecedores de tais provações. Sei que está sofrendo, está triste, se julgando incapaz de encontrar a solução. Não pense dessa forma. Lembre-se que, como você, existem várias pessoas neste exato momento acometidas por males talvez piores e realmente sem uma solução aparente. Nunca se esqueça. Deus, com sua bondade e sabedoria, pede a todo momento para que não desista, lhe mostrando quanto você tem. Olhe ao seu redor. Quantos olhos tristes te apoiam? Quantas lágrimas em prova de amor? Quantos motivos para levantar corajosamente a cabeça e correr de encontro à paz que uma solução lhe trará? Não se perca nessa agonizante tristeza. Tente desabafar. Quem sabe? Talvez não seja a solução, mas com certeza será um início que, com certeza, lhe fará um enorme bem.